Negativo. Só Bravo Sierra Gonza não seria possível. Obrigado. Mensagem intercontada, duas aeronaves moduladas na mesma frequência. Bom, vai ser convite da linha de ingresso, colhedor interlado, solicito acender para 1 no mil pés. 1 no mil pés na prova rotatória, reporte visual com a aula 7. Botará o visto. Salvador, o voo 10, 14, cruza 190 para 160, ciente, informação, quilo. Gol 10, 14, acende a identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o 060. Mari, 060. Bravo Serra, acione código 5544. Acionado, 544. Olha, vai ter cobertura visual com a 1-7. Gente, torre 118-6, bom pouso, Mike com Vitor. 118-6, gratuito. Fox Bravo Serra, cheque transponder. Recebo 1-4-4-4 do Fox Bravo Serra. Eu vou acionar mais uma vez, mas tá 5544. Gente, agora estacionado 5544, Foco Bravo Serra. Anteriormente estava 0444 e antes 0144. Não, a gente tava, é algum problema no sistema. Desde que decolamos estava 5544, tudo bem. Gente, é só para conhecimento do Foco Bravo Serra, o equipamento do transponder. Ah, eu vou mudar de equipamento, eu tenho dois aqui, vou tentar outro, peraí. Gente, agora recebe 5444, o Fax Bravo Serra. Ok. Ô, só logo o nó da empresa? Prossiga. Já foi solicitado aqui pra empresa, a informação que a gente tem aqui. Aqui é a Pereira 50 mil, vocês devem estar aqui para uma saída. A gente já disse aí se puder adiantar pra gente. Você teria saído da entrevista pra Pereira 50, por favor? Pronto, via P50 seria da El, Leda, aí após voa BDEV. Em BDEV intercepta o eixo e segue conforme. Tá, desculpa, é da El, Leda, após Leda? BDEV, em BDEV intercepta o Peru 50. Leda, BDEV, intercepta o Peru 50, graças. Radar na decolagem, subalto nível de voo 360. Atenção 360, mantém a proa até 3000, confirma. Entendi, comandante. Confirmar o quê? Estamos mantendo a proa decolagem até 3000, confirma. Afirmativo, conforme autorizado pelo solo, até 3000, após 3000 está autorizado, curva à direita na DAEL. Obrigado. Controle o Papa Romeo Índio November Alpha no traseiro do farol da barra. Oi, Salvador, bom dia, o T3730, ponto espera da 1-0, pronto. T3730, ali em decola, pistão 0, uma centena com 1-4-9. Ali em decola, pistão 0, T3730. Mike Vitor, vento 1 centena, 1-4-9, autorizado pouso, pistão 7. Vitor. Fox Bravo Sierra, está restrito pelo centro Recife ao nível de voo 360, suba e mantenha. Recife 360, a possibilidade de coordenar com o centro a proa de Gonçalves? Coordene você mesmo com o centro, chame agora em 125, correção, 128, decimal 8, alternando 126, decimal 0, Fox Bravo Sierra. 288, 260, obrigado. Chegou no 260, dirigindo 170, muito bom dia. Uno 260, sendo identificação, chegada Mari, desse mantém o 060. 060 na Mari, gol. O gol, 35, solicita prosseguir na descida. Uno 435, está autorizado 2000 pés, sinal ILSXC, reporte estabilizado. Para 2000, gol no 435. Gol no 0, no 4, autorizado até o nível de voo 050. 50, 104. 30, decolou 09, controle 198. 198, 3730. Salvador, bom dia, até 3730. 3730, até o 340, contato radar na decolagem. Suba conforme autorizado. 0-1-4, prossiga para 2000 pés, autorizado sinal ILSXC, reporte estabilizado. Segue tráfego da companhia, posição de 12 horas. 1-0 milhas, passando 3.500 para 2000 pés. É um Boeing 738. Cliente para 2000, o gol 1-0-1-4. Flores Salvador, bom dia, 3-8-9-6, informação de quilo. 3896, sendo identificação, chegada a Mari, desse mantém o nível de voo 070. 070, chegada a Mari, pequeno desvio à direita, já vai retornar a rota 3896. Poderia voar a Duna depois? Negativo, mantenha o perfil da Star. Vamos ficar o número 4 na aproximação. Manteremos, 3896. Guardião, 91, e 14 agora, ajuste 1014. 2014, confirme se já está autorizado o 300 para o guardião. Os 300, o transponder ao 2640, 2640 e canais conforme já abrifado. Ok, então vai para início de táxi, chamar a torre? Quem saindo para comentar, chame a torre. Quem você vai cruzar com a torre, ela cruza com o senhor, ok? Certo, ok. Mas eu não vou cruzar com a torre não. Só o problema da pista com essa 14, aí depois eu teria que transferir pra mim. Torre de Salvador, Guardião 91, para início de táxi. Parte militar. Guardião 91, Livre Início, reporta no ponto de espera da hotel para o cruzamento da cabeceira, cruzamento da pista. Reporta no ponto de espera da hotel, Guardião 91. Guardião, reportará no ponto de espera da hotel para cruzamento. Pro controle. E tá saindo o início do lotão da restrição a partir do dia 26. Então, o Fernando acabou nos ligando, confirmando por causa de manter sua demora. Então, ele não tinha liberado o número 14 com a antiga rota que o senhor estava, entendeu? Mas está sendo uma lança HG, então se eu ficar com cena, a gente vai só coordenar direitinho isso, para não chegar aí uma coisa e ficar com outra. Mas só mais um minutinho, ok? Tá bom, fica na sua escuta aí para relacionamento dos motores aqui. Salvador, bom no 435, passou a externa. Solo 983, podia acionar de quanto aguarda aí a solução? 0. Ele todo que está no 0, bom no 435. Podia confirmar, foi pro 260, isso é informação? Afirmo. E conferir então, por favor? Após ETAP 3.000 pés, ajuste 10014. Após ETAP 3.000 pés, comigo 14. Voo no 2.000. O gol autoriza o cruzamento do Guardião 91? Afirmo. Preciso manter a espera, Guardião 91. Está mantendo, pode ser. Eu 3730, chame agora Recife na frequência 125.1, alterno 33.25. Confio para o controle. Ciente, Puma 36060, reporta. E mantém ainda na escuta deste controle, guardando transferência. Puma 0014, turno 1 no 86. 86. 86, o ajuste 1014. Na vista, acusarei baixo checado. Bom dia. Recife 251, alterno 3325, até 3730. Está autorizado até o nível de voo 050. 050, até 3896. O Guardião 91 não autorizado cruzar a 1-0 para a Delta. Prato. 2.000 autorizado, 2.000 pés, final ILS, é que foi reporte estabilizado. 2.000 reportaria estabilizado, bom, 2.000. 9-1-4-3-5. Salvador, 1-0-3. Olímpio 03, livre táxi, a porta ponte para dar hotel para o cruzamento. O Guardião 01, livre táxi via Alfa, a porta ponte continua. Via Kilo, Pat 3, Juliette, Alfa, a porta ponte para dar 1-0. Via Kilo, Pat 3, Juliette, Alfa, porta ponte. Guardião 9. importante daquilo dando passagem ao E991435. Lanzarão, bom dia. Entrando parte do Dubra R, que está na decolagem Centro-Sul, 510, corredor até o Farol do Barco. Gente, reporta pronto, decolagem, vai lançar um. Tem uma aeronave na final, reporta quando pronto, decolagem. Tem aeronave na final, agora tudo pronto, zero um. Final de 4 milhas, baixo checado, gol 104. Gol no 04, 1-0-0 graus, 1-2-9, autorizado pouso, pistão no zero. Deve pouso no zero. Vai partir até onde, o ponte espera, o 01? Gente, eu posso ponte espera, hoje no 01. Volta lá. Aqui, Lugol no 485. Uno Gol no 435 vai ingressar via aqui no pátio 3 e reporte para ingressar no portão. Quais são? Reporte para ingressar no pátio principal. Aqui no pátio 3, reporta para ingresso no pátio 1 no Gol no 435. No 397, Convunha, confirmando 360. Copia. 3896. 3896, autorizado 2000 pés, ajuste no 014, reposto estabilizado na final. Tem autorizado 2000 pés, reposto estabilizado na final, tá 3896. 1260 agora com a torre 18, decimal 6. 18, muito obrigado e bom dia. Sim, só um minuto, gol 1397. Jogou no 260, estabilizado no LS. Francisco. No 260, bom dia. Continua a aproximação, informarei pista livre. Reporte 30 pouso, baixado para trás. Reportarei, bom. Padrinho 01, esperando a decolagem 21, no controle 1 no 9 decimal 8. 2109801. Então, o que meu Tom diz e o que a gente tem aqui, ele está com o meu CGNA. 01, controle. Decolou de Salvador, está ingressando no litoral 510 até o Farol da Barra. Gente, linha do litoral 510, gente, está permanente de controle. Escuta o meu NEC, 01. Participar, Porto 9. Principal, posição 09-1435. 19. 12-1-19. Pode usar um na escuta aí? O gol 1260. Próxima externa, embaixo da barra. Gente, formaram pista livre. Gol. Gol. Gol 014, ao ligar à direita, solo, 1-2-1-9. Acionando o transponder 01-52, controle 198. Gol 1260, 1129, autorizado pouso, pistão 0. Deve pousar 10, gol 1260. Entendido, então, o que está sendo inicialmente é decolar com o Pia Norte, a faixa 5 mil, depois sair do Pia Valente, confere? Guardião 01, controle. Mas escuta, 01. A torre está nos questionando quanto ao piloto em comando. Capitão Aragão. Aragão. Cliente, obrigado. 38, 698. E chama a torre. 686 para a minha taxa de colagem. 1014 no ajuste, qual é o poder? Confirmo, 01 no 52. Alô, do 10, 14, livrou. Alfa, reporte antes daquilo. Reporte antes daquilo, livrei a Alfa. Solo, Salvador, tá 3602. Atualização, porto seguro nível 320, informação Lima. 3602, um minuto. Romeu Oscar Bravo, livre acionamento, confirma o fato que se encontra, reporta para o táxi. Só um minuto para a segura. Gente, aguardando sua presença. 0, guarde 1, 9, 1. 9, 1 na linha aí, Botei. 1, 0, 1, 4, ingresso aqui no pátio 3, até após pátio principal, até o gate 01. Pátio 3, até o pátio principal, depois gate 01. Voo 397, olha só, a gente tá com inconformidade na rota do senhor. O que o senhor tem aí na rota? Aguarde, aqui no plano aqui pra gente despachado aqui foi o 400. Mas qual a rota? É pelo 58? Ah, ok, aqui a gente tá com um Lotan em conexão com o GNA. A sua rota para Congonhas seria Brinde, Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, depois Pira, aí após eu acho que conforme até Congonhas. Certo, e nesse caso aí, o que, que a gente vai fazer? A gente não vai lá com o CGNA, ok? Peço pra aguardar, mas possivelmente vai ser o CVAG, se for realmente necessário, entendeu? Só tô ganhando com o GNA a sua saída. Sim, a gente tá esperando então que vocês confirmam pra gente. Solo Gol no 260, de pronto. No 260, ciente, Alfa, reporte daquilo. Alfa, reporte daquilo. 260. Lotan 3602, cópia. Autorizado Porto Seguro 300, operi 50, decolada 10, curva direita, no perfil da Dael, Leda, após Leda, voa Porto Seguro 5557, o transponder, controle opere 119.8. Só repetir o transponder? 5557. Sim, chame quando for para o posto acionar. Kilo X-ray. Prossiga, Lima, Kilo X-ray. Há um minuto para iniciar o lançamento, já coordenou com o Índio November Alfa, o meu está prosseguindo para Salvador. Ciente, Lima, Kilo X-ray. A critério, reporte para descida. X-ray. 980, gate 11, Lima, ATC to receive it. Just a minute, marca 90. Olá, meu nome é Jair, ingresso aqui no pátio 3 e aguardando a saída do pátio 3 para ingressar no pátio principal. Lima. 260, Kilo, pátio 3, e aguardando no pátio 3 para ingressar no pátio principal. Ok, Aquilo, pátio 3, aguardando no 3 para ingressar no principal, ou no 260. Ou no 983, cópia. Pronto. Ok, Guarulhos 360, conforme a sua rota no plano, Crates, Lu 14, Grufe, decolando a 10, curva direita, Nadael, Leda após sua Crates, vai interceptar o ex, segue conforme. 5552 o transponder, controle opere 119.8. Você pode repetir a rota aí? A conforme você tem, o Avilo 14, Crat, Grife e a parte conforme. Seria a 350, então vamos lá. 360, Apresuru 14, CRAT, da, da El Leda, depois CRAT, 5552, 198. Não é Apresuru 50 não, Apresuru 50 não, é Apresuru 14. Então, Apresuru 14, CRAT, da El Leda, CRAT, 5552, 198. Então, aí, só confirmando, então é depois, CRAT, GRUF, Apresuru 14, GRUF e após sai conforme. CRAT, GRUF, gente. É... Centro, portão 4, 5552 transponder, tá pronto? Há tempo. Porra, tá autorizado. Puxa, acionar e chame para o táxi. Tá amanhã, obrigado. Vestel, fora da barra, poderia autorizar o pé de receptor? Guardião 01, na escuta permanente do controle Salvador, vou autorizar mil pés, porém... É, se necessário, a qualquer momento posso pedir que o senhor abandone o mil pés. A qualquer momento, o guardião. Controle 119.8. Melhor cobrado. Bravo. 3896, solo aos 29, direita solo 129.9. Direita 219, obrigado. Até daqui a pouco. E da Momo. 300, sai da bomba. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, controle. Ok, já tem coluna presente, vai pousar. Ok, vai pousar aqui no helicentro. Eu sobrevoo no helicentro. 90 graus, 129. Gente, livre decolagem. 0 milha de Salvador, você vai manter 500 pés até o destino? Vou fazer um toque arremetido aqui no helicentro, na CIA. Ah, ciente. Então, reporte para livrar a frequência, o Romeu Oscar Bravo. Bravo. Comendo, Guardião 01. Sagaz. Rapaz, Sagaz intercepta o eixo e sai conforme. 5556 transponder e controle opere 119.8. Autorizado 360, via pelo eixo 58, decolado 10, primeira curva direita, da Euleda, após intercepta a aerovia, 5556 transponder, 198, controle 1397. Estou confirmando após Leda, voa Sagaz, Sagaz intercepta a aerovia. Leda, Sagaz, aerovia 1397. Chame quando pronto para o push acionar. Estamos pronto para o push acionar no 3. Sente, tá no portão 3, número 2 no setor, só um minuto, mantendo a minha escuta aguardando para iniciar. Sim, aguardando no 397. Antes da Kilo 3896. Ingressa Kilo Pátio 3 e aguardando para ingressar no pátio principal. Ingressando a Kilo Pátio 3, aguardando por ingresso no principal, 3896. Salvador Ground and by A1. Nível de voo 060, chame o controle Ilhéus na frequência 120.1. Afirmativo, serviço radar terminado, Puma 36. The time, stand by, just 1 minute. Coming by, for Embassy of 51. Welcome, Anna, it's your confirmed level 410. Itapuca, com transição Aracaju. Gente, Olimpo 03, contato radar na decolagem. Suba conforme autorizado. 03. Salvador, 3198, transferência, cruza 175, autorizado para 150. Está na proa de mar e evitando informações. 3198, aciona identificação, chegada a mar, desça até o nível de voo 050. Identificou chegada a mar, confirmando descida para? 050. Negative, choice, 270. 270, ok, just 1 minute.